liberdade. Muitos pensam que o dinheiro da liberdade. Muitos pensam que o poder da liberdade. Muitos pensam que o feitiço da liberdade. Muitos pensam que a macumba da liberdade. Muitos pensam que a droga da liberdade. Muitos pensam que o alcool da liberdade. Parem de ser enganados pelo maligno. Parem de ser brinquedos de Satanás. Parem de ser enganados pelo maligno. Parem de ser brinquedos de Satanás. Feitiço não dá a liberdade. A macumba não dá a liberdade. A droga não dá a liberdade. E o álcool não dá a liberdade. Somente Jesus, em que está o poder. Só ele pode garantir a liberdade. Somente Jesus, em que está o poder. Jesus.